vem me derrubar. A ponte fale o que quiser, pois só Deus pode julgar. Não conhece minha mente, nem minhas ambições. Antes de apontar, olhe só as ações que geram confusões. Seus valores não valem de nada, puta na cama é mulher mal amada. E fica feliz quando vê na TV alguém morrer de rajada, parece piada. O seu ponto de raciocínio, só porque canta a verdade depois já acendeu. Me desculpe, amigo, se eu fui longe demais. É que minha letra é uma arma, eu uso em favor da paz. E na missão eu sou sagaz, e sem sair firmou, rapaz. Mas não ofereça suas ideias, que quer me levar pra trás. O meu caminho é sempre à frente, porém ele é estreito. Minha mente é diferente, não existe preconceito. E para o seu preconceito, o qual eu vivo longe. Aqui sigo tranquilo, caminhando como um monge. Sabedoria procuro de monte, pra poder passar adiante. Atrás de uma paz que está perto e não distante. Pra atrasar é que tem vários, louco pagando de otários. Não venha me julgar pelo meu vocabulário. Não conhece minha mente, nem minhas ambições. Antes de apontar, pense. Antes de apontar alguém, pense. Cidade, prédio, selva de pedra, dinheiro, fama é o que te interessa. Qual é sua meta na sua caminhada? O que o mundo oferece não vale de nada. Cidade, prédio, selva de pedra, dinheiro, fama é o que te interessa. Qual é sua meta na sua caminhada? O que o mundo oferece não vale de nada. É por isso que eu fico longe das coisas mundanas, onde os limpos são imundos. Não enxergam nada ao seu redor. Dominados pelo ego eles vão. O amor já nem sabe o que é isso. E paz só se for através de canção.